sou louco. Me torturam porque sei de muito. Entro na sua mente se me der só um minuto. Seus putos, entro em curto com choque elétrico, me fazendo pensar mais nesse mundo cético. Querem pôr um chip na minha mente pra ditar as regras que o coração não sente. Me entende, pá. Por isso um sorriso não me ilude. Os falsos também sabem sorrir. Se cuidem pra não cair. Então seja rude quando a vida pedir. A eletricidade da corrente tende a subir. Mas o impossível é questão de tempo com ação. Vou aguentar mesmo com fibrilação. Sobem o nível da tensão, falta ar no meu pulmão. Mesmo eletrocutado, o mic tá na minha mão. Me debato, tento fugir da tortura mental. Não te fará melhor, me fazendo mal. Espero que não seja tarde pra lembrar. Porque se eu sobreviver, vocês vão ter que me aguentar. Então, comédias no chão, mente a milhão, é a fuga da prisão. Se os loucos aqui estão, alma de vilão, muita disposição pra tomar esse mundão. Se os loucos aqui estão, pela libertação de quem só ouviu não, agora é revolução. Se os loucos aqui estão, tratamento de choque pra nós é pouco. Mais fé, meu copo de café ao lado. Paranoico de plantão, outra noite acordado. Mais um função fatado, revolução armada. Fizeram nas calçadas, evolução desalmada. Marighella dos papel e caneta. Só que minha força vem da união, tipo Capitão Planeta. Respeito e coração, é a lírica bereta. Mais meia dúzia de ideia que eu trouxe da sarjeta. É louco, louco, fruto do sufoco. Lock, tratamento de choque, pra mim é pouco. Já paguei, agora quero meu troco. Foco, a vingança vem do esgoto. Eles estão pensando que o povo é um corpo que tem um crânio oco. Soco em alta resolução, HD. Cê quase pode tocar o ódio aqui, tipo 3D. Fazendo mais que ritmo e poesia. Isso é tipo uma bezeta, Silk Curi, hipocrisia. Então, comédias no chão, mente a milhão, é a fuga da prisão. Se os loucos aqui estão, alma de vilão, muita disposição pra tomar esse mundão. Se os loucos aqui estão, pela libertação de quem só ouviu não, agora é revolução. Se os loucos aqui estão, tratamento de choque pra nós é pouco. Mil volts de ideia e os lock fica em choque. Dopane no sistema e ouve meu rap é seu toque. Julgado sem ser réu, jogado ao vento e ao léu. Sugado mal intencionado com a mente from hell. Cruel. Só que minha banca é resistência. E com a voltagem do meu rap a resistência da sua casa cai. Jedi contra o império, a sapiência, a paciência. E o ataque vem pesado estilo Cobra Kai. Vai. Vivência é periférica, não aprendi nada disso. Sentado em cadeira elétrica, tô por nós. E a minha voz é dos que tão calados. Seda for que acorda, acorda, você é o enforcado. Não vim pra perder tempo, muito menos redor. Se for preciso eu viro um batalhão de um homem só. Nessa luta não tremo, tenho a fé que me guia. Meu cão de guarda ladra e dá choque igual em guia. Fizeram teste, experiência, tentaram blackout. Fui procurado, espionado igual num filme Salt. Minha liberdade eu busquei e agora eu tô pronto. Tô de volta no jogo, se prepare pro confronto. Então, comédias no chão, mente a milhão, é a fuga da prisão. Se os loucos aqui estão, alma de vilão, muita disposição pra tomar esse mundão. Se os loucos aqui estão, pela libertação de quem só ouviu não, agora é revolução. Se os loucos aqui estão, tratamento de choque pra nós é pouco. Louco pra carai, na pista muitos cai. Corredor, não aguento, corre, faz favor, dá seta e sai. Pau mole, engole o choro, que envergonha o pai. Tá fazendo hora extra na terra, pega as trouxas e vai. Pobreza é tarja preta, terapia, atenção. Camisa de força prende o corpo, a mente não. Nem o meu coração, nem meu flow iam me levar igual a M. Eu disse no, no, no. Tratamento de choque, invoque seu melhor torturador. Pensamento de Loki é que eu pipoque quando eu sinto a dor. Mas sou periferia, com orgulho de onde eu vim. E dor é igual respiração, isso já faz parte de mim. A gente não quer pena, a gente quer respeito, true. Pode enfiar sua esmola dentro do seu bolso. Eu ouço vozes, mas é a voz do povo. Seu tratamento falhou, tente de novo. Se os loucos aqui estão, comédias no chão, mente a milhão, é a fuga da prisão. Se os loucos aqui estão,